Então, aqui ao vivo na Rádio Aconchego, o Pelos Olhos e Ouvidos, com Dionésio Felipe Santana. Boa tarde, Dionésio. Boa tarde, Jé. Fala um pouco aí do seu movimento poético no Recife. Recife é poesia. Bem, boa tarde, ouvintes da Rádio Aconchego. Recife é poesia, um projeto que eu já venho matutando há um tempo, declamando e fazendo mais poesia para o Recife, usando os poetas recifenses, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Solano Trindade, Carlos Pena Filho e tantos outros, né? E isso já levei para algumas escolas. Estou à disposição para quem quiser esse projeto, a gente mandar ver. Daí eu venho trabalhando em cima do verso do Recife, fazendo poesias para o Recife, com o projeto Recife é Poesia, que espero que venha crescer, e crescer com a ajuda de todos. Então, o objetivo do Recife é Poesia é a dinâmica educacional. Também, corretamente. Eu já fui a algumas escolas e vi dentre 30 crianças escutando, e duas daqui a um pouco pediu um verso de Manuel Bandeira e querer saber quem são os poetas do Recife. Isso para mim foi muito gratificante. Como é que você transporta esse diálogo com os colégios? Com a coordenação, com a Secretaria da Educação, diretamente com as escolas, com os alunos? A professora, a principal, eu visito as escolas, e alguns que já viram meu trabalho nas declamações que eu faço no Recife, e que me chamam para ver o que é que eu posso passar para as crianças. Então eu mostro para ela o que é poesia, o porquê da poesia, como olhar as coisas com um olhar poético. E eu vejo aqueles anjinhos tudo com os olhos vidrados no que é poesia, e daqui um pouco ele chega para mim e faz: tio, me diga mais poesia, que eu nem sabia o que era, e eu passo para ele e fico muito feliz com essa repercussão. E você só atendeu até agora só crianças ou adolescentes, adultos também, nessa ordem escolar? Até o momento, crianças e adolescentes. Eu não fui ainda para a parte adulta, mas a expectativa é essa também, sem problema nenhum. Colégios municipais do estado... Ou não, é onde lhe chamar, onde você fizer o contato? Onde chamar, a gente está indo lá. Eu tenho outro parceiro que a gente também faz, ele faz mais a parte do cordel. Não tem diferenciação, não. Qualquer que for chamado, a gente está indo lá para mandar poesia para o povo. Como somos vizinhos de bairro, o projeto começou lá do Vasco da Gama, Casa Amarela, ali na Redondeza? Começou na escola Nadir Colasso, lá no bairro da Macaxeira. Daí eu fui para Arthur Lundrig e para o IPCEP. Por enquanto nós estamos aí. Estou batalhando para ver mais escolas que possam nos contactar e a gente levar a poesia para a meninada e para o povo de lá. Eu acho que também isso combina muito aqui com o espaço onde a gente está, o SIS, que aglomera mais gente da terceira idade, muito mais voltado à educação em saúde. Mas as intervenções aqui podem ser poéticas, musicais, de teatro, tudo que vem a agregar a sociabilidade, né? Eu acho que você pode trazer esse projeto aqui para o SIS, para o Engenho do Meio, para abrir o leque. Pronto, obrigado pelo convite. Estou à disposição. Tá? Quando você falou tem gente idoso, né? Uhum. Então a gente está pronto para isso aí. Inclusive, eu estou fazendo agora um contato com o pessoal de Abreu e Lima, que eles fazem umas visitas, né, nesse pessoal nos abrigos. E eu me comprometi em fazer a minha parte poética, levando para o pessoal que está lá nos abrigos, que gosta também de poesia, e vai ser um prazer. Eu estou à disposição, Geto, para você ver com a comunidade Engenho do Meio, o que você puder marcar, a gente está aí para trabalhar. E que bom que você está indo para Abreu e Lima, né? Um município próximo, né, para a parte norte do Recife, e isso cria uma expansão, não só no nosso núcleo populoso, que é Casa Amarela, mas expandir, conhecer outras pessoas, outras linguagens, outras possibilidades. Sim, é o seguinte, eu quando você falou ir para Abreu e Lima, eu estou vendo bem mais adiante, bem mais longe, tá? essa coisa da poesia, porque a poesia, para mim, é como diz um poeta que diz que a poesia é a poção que faz a vida mais bela, transmitindo na palavra, como a pintura na tela, os traços do pensamento pintados numa aquarela. Esse é o poeta Jorge Filó, lá de São José do Egito, e que eu digo que a poesia... Eu fico admirado, Jeto. Quando eu chego numa escola, eu digo escola porque, infelizmente, até o momento eu só fui nas escolas, eu quero esse espaço que você está abrindo agora para o CIS, e que eu vejo realmente o interesse. É, também como a Ariano Suassuna dizia, que perguntava, cachorro gosta de quê? Aí a pessoa dizia, gosta de osso. Não, é osso porque dão osso, mas se der carne, o cachorro vai comer carne. Então, poesia para todo mundo, eu estou aqui à disposição para fazer isso. O interessante é que, como eu vejo a poesia, eu vejo mais na parte mais boêmia, né? Que os recitais nos bares e tal. Mas a poesia, como você trabalha, também de forma educacional, esse viés educacional, traz a ludicidade para o aprendizado. E aí torna-se mais fácil compreender as palavras, articular bem as palavras e conhecer tantos e tantos autores brasileiros. Né? É interessante, eu também estava comentando com meu amigo Nelson F. E agora, há umas duas semanas, um amigo cresceu comigo, ele chegou para mim e disse, Felipe, o que é poesia? Eu preciso saber o que é poesia. Quando você diz isso de trazer para os meninos, a forma de aprender, o lado educacional, é o que eu tento e estou conseguindo fazer, é dizer o que é poesia e olhar o mundo com o olho poético. Mas o Recife é Poesia, além desse abraço educacional, você pretende levar para outros locais, outra forma de fazer? Sim, para outros locais. Além das escolas, a gente está também nos bares, nos eventos. E eu digo assim, até fora daqui, fora de Recife, eu admiro a poesia de São José do Egito, do Sertão, do Pajeú. E eu já levei o Recife a Poesia para lá. Eu já, nas mesas de bares mesmo, a gente falando do Recife. Né, porque aquele como o Reginaldo Rossi diz também, né, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Então, se Recife é poesia, eu acho que os poetas recifenses, como eu já falei o nome deles, eles estão sempre andando nas calçadas da Rua da Aurora, da Rua da União, onde Manuel Bandeira morou tanto tempo. E onde você esteve presente ontem, né? Estive ontem presente no Sarau para Bandeira, com o poeta Alan Salles e Marlos Guedes. E é um espaço muito, muito, assim, muito intenso de poesia. Eu me sinto muito bem naquele local, o Manuel Bandeira ter morado ali e ter um jardim maravilhoso para a gente dizer poesia. O convite aqui entre eu e Dionésio foi a partir do nosso último encontro aqui perto, foi sábado passado, né? Aqui na CDU, no Poesias e Madrigais. E essa sua relação tanto com a poesia recifense, que é mais urbana, e a poesia mais brejeira, mais de interior, que teve essa conotação no Poesias e Madrigais. Como é essa sua relação, que você mescla a poesia matuta, a poesia contemporânea, a poesia urbana? Meus pais, né? O meu pai é de Nazaré da Mata e a minha mãe é de Vicência. Então, eu não sabia até então o porquê. Eu comecei a escrever em 84 e veio a admiração pela poesia matuta, como você falou, que agora o pessoal diz que é a poesia do sertão. Como também faço, não eu mexo. Não sabia dessa mudança, não, é? Depois você me explica. Pois é. Aí daí eu faço, eu mesclo o sertão com o Recife. Porque no sertão, claro, que a gente tem São José do Egito como berço da poesia. Rogaciano Leite e tantos outros, Lourival Batista, Pinto do Monteiro, tudo naquela área lá do sertão. E aqui eu tenho, como eu falei, Manuel Bandeira e Solano Trindade, Carlos Pena Filho. Eu faço essa mescla e fica interessante. E muita gente me pergunta, eu uma certa vez declamando na sala de reboco, quando eu saí do palco, o Rinaldo Ferraz, que é o proprietário da casa, ele perguntou de qual sertão eu sou. Eu disse, eu sou do sertão lá do Vasco da Gama. Se aqui tem sertão, o sertão é lá. Uma boa terra. Eu e Dionésio somos do mesmo bairro e demoramos a nos conhecer poeticamente, né? Assim, eu participar de alguns recitais, você também, e até se perceber que éramos do mesmo bairro, foi você que sinalizou, porque eu não me atendei. Tem uma história, Jetro, quando algumas vezes eu já te vi passando lá no Vasco, e tem uma história que eu posso até comparar com essa nossa. Castro Alves, eu lendo o livro de Castro Alves, e Castro Alves era louco por Fagundes Varela. E Castro Alves estava vindo de Salvador para Recife, que ele estudava aqui na Faculdade de Direito. E ele encontrou com o Fagundes Varela, perguntou para uma pessoa, quem é aquele senhor que está ali? Inclusive, Fagundes Varela estava embriagado e tal. E o cara disse, aquele ali é Fagundes Varela. Ele falou, o quê, rapaz? Eu sou fã desse cara. Aí chegou perto dele e disse, és tu, Fagundes Varela? E Fagundes Varela olhou para ele e fez assim, és um poeta. Aí Castro Alves disse, como sabes? Está estampado na tua testa. É isso. Belíssima história. Mas conte aí, Dionésio, em que recitais, em que movimentos literários você participa? Bem, eu comecei com Quinta de Música e Poesia, com a organização de Alan Salles, lá na Praça do Arsenal. Nós agora estamos de 15 em 15 dias no Caldo de Boteco, na Rua da Soledade, número 58, que é também a poesia. Assim, esse projeto já existia há quanto tempo atrás? Não, Começou quando? Essa sua parceria com o Alan Salles? Tem uns 6 anos já, na Quinta de Música com Poesia e na Casa de Manuel Bandeira também com o Alan Salles. Só transferiu de local para o... Exato, exatamente. Ah, legal. Não sabia dessa história. É isso, mas é assim, porque o projeto, a gente sabe que a cultura aqui, ela é... O pessoal parece que segura e não libera muita coisa para a gente, infelizmente. Mas eu tenho esse espaço, Caldo de Boteco, Rua da Soledade, número 58. É um ambiente muito aconchegante. Né? Tem a ver com a nossa rádio Aconchego, então tem aconchegante. E lá tem poesia, tá, gente? De 15 em 15. E agora a gente está começando no Pátio de São Pedro, que depois eu vou passar aqui para Geto espalhar, dizer para vocês qual o dia. Certo, certo. Então, diga aí a primeira poesia que você vai escolher do seu livro. Falando em Recife, eu vou dizer justamente o carro-chefe, que é Recife é Poesia. Venho aqui para alertar do futuro que não quis, mas está para chegar. Rios pedindo socorro, não se pode navegar. As ruas cheias de carros, mobilidade não há. Falta inspiração para um bom verso fazer. Recife, tão bela cidade, lugar bom de se viver. Ruas que antes andavam poetas em suas calçadas, cortejando belas damas nos bares, nas madrugadas. Eu quero ver o Recife com paixão e com fervor. Quero ver gente nas praças redescobrindo o amor. O poeta João Cabral, que no Rio fez seu viver, hoje triste estaria ao vê-lo perecer. Na Rua da União, Bandeira fez suas trelas, espiou o banho de uma, namorou moças donzelas. Dos 30 copos de chope, Carlos Pena fez poesia, por isso no Bassavoy, o refrão é todo dia. Recife é poesia, cidade da emoção, tem o melhor carnaval de toda a nossa nação. Viver o Recife é exaltar o seu passado, viver a sua cultura, do profano e do sagrado. É isso aí, Dionésio Felipe Santana. E daqui a pouco voltamos para falar do livro e do evento que ele está promovendo junto com Nelson F. Voltamos daqui a pouco e vamos de música nordestinês com a banda Mandracatu. Nosso país está muito americanizado. Em todo canto a gente só fala inglês. É shop center, é spa, é workshop. Oxente, minha gente, vamos falar português. É shop center, é spa, é workshop. Oxente, minha gente, vamos falar português. Nosso país está muito americanizado. Em todo canto a gente só fala inglês. É shop center, é spa, é workshop. Oxente, minha gente, vamos falar português. É shop center, é spa, é workshop. Oxente, minha gente, vamos falar português. É outdoor espalhado pela cidade. É hot dog, serve muito mais. Meu endereço agora se chama e-mail. Internet, home page, coffee break pra você. Meu endereço agora se chama e-mail. Internet, home page, coffee break pra vocês. nosso país tá muito americanizado. Em todo canto a gente só fala inglês. É shopping center, é spa, é offshore. Oxente minha gente, vamos falar português. É shopping center, é spa, é offshore. Oxente minha gente, vamos falar português. Quero falar os costumes da minha terra, lá onde a gente fala o nordestinês. Cabra da peste, cala a boca, seu menino. Eu tenho sangue nordestino e vou falar mais uma vez. Cabra da peste, cala a boca, seu menino. Eu tenho sangue nordestino e vou falar mais uma vez. Nosso país está muito americanizado. Em todo canto a gente só fala inglês. É shopping center, é spa, é offshore. Oxente minha gente, vamos falar português. É shopping center, é spa, é offshore. Oxente minha gente, vamos falar português. Quero falar os costumes da minha terra, lá onde a gente fala o nordestinês. Cabra da peste, cala a boca, seu menino. Eu tenho sangue nordestino e vou falar mais uma vez. Cabra da peste, cala a boca, seu menino. Eu tenho sangue nordestino e vou falar mais uma vez. Thank you. tapete vermelho na calçada. Será que o dinheiro está trocado? Tapete vermelho na calçada. Sorri quando vi você chegar. Por onde andou? Falou-se o tempo todo de você aqui. Por onde andou? Falou-se o tempo todo de você aqui. Tapete vermelho na calçada. Sorri quando vi você chegar. Tapete vermelho na calçada. Me dói quando lembro do passado. Por onde andou? Falou-se o tempo todo de você aqui. Por onde andou? Falou-se o tempo todo de você aqui. Por onde andou? Falou-se o tempo todo de você aqui. Desconhecido. E o medo. O homem, na aurora de sua existência, percebeu que a ação coletiva era uma ferramenta indispensável à sua sobrevivência e à preservação da espécie. Agregados na somatória de suas cabeças e braços, construíram obras maravilhosas, perpétuas talvez. Monumentos que, século após século, demonstram o privilégio de ele ser um animal que pensa e transforma a paisagem, a natureza, o seu mundo. Juntos foram capazes de manter e consolidar preceitos éticos e morais, que já duram 2 milênios. Valores que deram um novo sentido e uma nova perspectiva à vida. Nas ações coletivas, realizaram transformações extraordinárias, derrubando preconceitos, barreiras sociais, em direção à conquista da liberdade, da igualdade e da fraternidade entre os seres humanos. Através destas ações, o homem descobriu suas potencialidades individuais, mas, em um determinado momento, acreditou que poderia se construir sozinho, isolado. Toda a tecnologia desenvolvida por centenas de milhões de mentes ao longo de milênios pareciam lhe dar os meios para suas expectativas de ascensão e realização. Porém, o homem se descobriu só. Constatou que, por maior que fosse a fé em si jamais conseguiria remover um pequeno monte sequer. Caiu em si, na revelação de seu individualismo estéril. Percebeu que na matemática da vida, 1 + 1 é sempre maior que 2. O homem do terceiro milênio está redescobrindo os valores da ação coletiva. A importância da cooperação. Nós saímos na frente. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Chegando aqui para o segundo bloco no Pelos Olhos e Ouvidos na Rádio Aconchego com Dionésio Felipe Santana. Dionésio, vou falar agora sobre o seu livro. Fala o nome do livro e o ano que você editou-lo. Ok. O livro é Meus Momentos. Assim, bem prático, Geto, porque na capa eu tenho o Ginásio Pernambucano, que tem a ver com meus momentos, que eu estudei naquele colégio. E tem a foto do Caboclo de Lança em homenagem ao povo de Nazaré da Mata, aos Caboclos de Lança, que tem tudo a ver, como eu falei anteriormente, da minha vida poética. O Ginásio Pernambucano, você estudou em que ano? Rapaz, eu acho que ali tinha 90, 98, 96, foram 3 anos. Foi na década de 90, mais ou menos isso aí. Eu lembro que o Ginásio Pernambucano, ainda na anos 60, 70, era um colégio, né, considerado como um grande colégio no conceito capitalista, um colégio particular, né? Depois do Ginásio Pernambucano foi defragando, você ainda pegou esse momento de onde o colégio do estado funcionava e prestava a educação? Peguei sim, graças a Deus. Estudei, e a prova, como você falou, que era difícil, era uma coisa particular. A prova de admissão, como era chamado, eu acho que não tem vestibular hoje que se compare à prova que a gente passava para conseguir estudar naquele colégio maravilhoso. E de frente para o Capibaribe, que é mais importante ainda, tinha um museu que eu acho que eu parava em ver aquele colégio, os professores. Hoje eu tenho um professor de referência do Ginásio Pernambucano, inclusive ele é irmão de Marcos Accioli, é o professor Geber Accioli, professor de literatura, que nesse livro, Meus Momentos, ele está presente. Inclusive, ele está na dedicatória, tá? Nos agradecimentos. Geber Accioli foi um professor que me indicou muito na área literária. Também, como estudei com o Lucilo Varejão, tá? E tantos outros professores naquela época do Ginásio Pernambucano. Quer dizer que seu professor de literatura virou parceiro no livro? Parceiro não. Ele o parceiro, assim, né? Eu digo, ele me indicou. Ele disse para mim o que era a literatura, abriu meus olhos. Eu já vinha, como falei, comecei a escrever em 84. E agora eu lembro o tempo do Ginásio Pernambucano. Foi 86, 87, porque então, eu estava um no exército. Um pouquinho mais antes. Eu estava no exército, exatamente. 86, 87, 88. Veja só, graças a Deus, essa época brilhante do Recife. Eu era criança, viu? Que bom. Mas são quantos poemas que tem esse seu primeiro livro, Meus Momentos? Nesse meu primeiro livro eu tenho 40 poemas, tá? E diverso, né? Tudo, como diz aqui no prefácio, são coisas que eu escrevo o que realmente eu sinto. Existe o verso de um poeta que diz que o poeta é fingidor. Eu não vou muito por essa parte, não. Eu escrevo muito o que eu sinto e realmente são meus momentos, tá? São 40 versos bem guardados, como eu desde 84 eu escrevo, então vinha alguma coisa no baú, outros estão saindo. E se Deus quiser, esse ano teremos o lançamento do eu digo terceiro, porque o primeiro foi uma antologia no Rio de Janeiro que eu participei, tá? E eu não tenho, eu tenho somente uns exemplares. Esse aqui é meu único, é solo. Isso. Uhum. E em agosto, setembro, estarei lançando o próximo livro também com as 40, 50 poesias. E será comunicado para você aqui da Rádio Aconchego. Não só comunicado, como vou fazer uma parceria para fazer o lançamento em algum espaço no Recife. Certo, certo. Os espaços estão abertos. E a gente, você que tem o acesso e você que está expandindo, Geto, eu agradecer de coração mesmo. Quando você diz que é vizinho lá do Vasco e a gente não se conhecia, mas agora todo canto de poesia que eu chego, você tá. Você disse agora Cantorias e Madrigais, que nós nos encontramos no Azulzinho. É um projeto também, eu quero dizer para os ouvintes, que é um projeto de Servi Nascimento e Leandro Vaz, com os convidados. Então, a gente está fazendo esse projeto tanto em Recife, e deve ir para Pesqueira, deve dar um passeio aí com Cantorias e Madrigais. Esse projeto também você vai pretende lançar esse seu novo livro junto com Poesias e Madrigais também no evento deles. Sim, sim. Já que eu sou parte integrante do grupo, a gente vai misturar, diz a história, e colocar os versos de Onésio Felipe nessa Cantorias e Madrigais, mas quem sabe a primeira apresentação já seja na Rádio Aconchego, né? Tanto na Rádio Aconchego quanto em algum espaço aconchegante na cidade, como o Caldo de Boteca e tantos outros que a gente pode dialogar e fazer uma noite de lançamento com um bom recital, com gente presente para tocar algumas músicas, seria interessante. Eu acho que o feeling de lançamento dos livros, tanto dos livros como dos CDs, falta o artista ter esse primor de fazer o dia do lançamento, divulgar, para ter não só a conotação de como o nosso amigo Nelson falou, ter o filho para nascer, né? Mas também para juntar gente, dialogar com outros setores, chamar mais gente para conhecer a poesia. Eu acho que falta esse tato, tanto para os poetas quanto para os músicos. Bem, você fala em chamar. Engraçado que em certos restaurantes, bares que a gente frequenta na poesia e também sem ser na poesia. Aconteceu agora recentemente um caso. Eu estava numa costela, né, numa churrascaria em Casa Amarela, e o músico MPB, ele estava lá tocando MPB para o pessoal. Eu achava que não ia ficar bem a poesia. Eu nunca me chamo a atenção para dizer a poesia, mas o músico, ele viu por onde dizer. E agora com vocês, o poeta Dionésio Felipe. Eu achei, rapaz, será que isso vai dar certo? Eu fui para o microfone, Getro, e eu fiquei admirado com a recepção do povo. Então, a gente pensa que naquele local não tem recepção. Cabe, né? Exatamente, mas vai, a poesia vai chegar ao lugar que ela merece. Sinto a mesma coisa que você falou. Quando a gente chega em alguns lugares, a gente sente uns entraves. Que bom que você teve uma surpresa boa, né? Mas isso vai dar empatia e simpatia de quem frequenta um ambiente. Que bom que nesse momento, e era um espaço próximo da sua casa, as pessoas mal bem que percebiam que você era da redondeza, mas isso é muito comum acontecer. Mas fale aí de pelo menos poemas que você mencione o título e sobre o que ele fala. Bem, eu vou mais uma vez falando em Recife, e como eu falei também do sertão, que eu tenho um afeto pela poesia sertaneja. Então eu fiz o seguinte, eu estava num determinado local, no Mercado da Madalena, com os amigos do sertão, e eles só falando do Recife, e falando do Recife, só quem estava era eu, ele falando do sertão, desculpa. Daí eu escrevi para eles um verso na hora, e voltei para dizer. E daí meus amigos do sertão, Felipe, diz o que foi que tu escreveste. Então eu fiz o seguinte, Aqui Nasci é o nome do verso, Aqui Nasci. No sertão eu não nasci, disse eu tenho certeza. Eu nasci sim no Recife, que do Brasil é a Veneza. Recife dos rios, das pontes, dos carnavais. Recife dos poetas, dos bares, dos manguezais. Recife do mel de Uruçu. Recife, eu gosto de ti e por isso fiz um poema. Ginásio pernambucano, professores me ensinando o teorema. Galo da madrugada, quantos passos dei por lá. Ao chegar lá na Concórdia, até pensava em não entrar, mas o frevo contagia. E o poeta que um dia era um grande folião, hoje conta poesia para o povo do Recife e para os poetas do sertão. Bem, quando eu terminei de ler esse verso para os amigos poetas do sertão, eles disseram assim: Felipe, não precisava tanto, né? Mas eu puxo a sardinha para o meu lado e sei que Recife é belo. Outro verso que tem para Recife, mais um só aqui que eu vou dizer para vocês, é Nossa Veneza. Tá? Nossa Veneza foi um mote dado por um poeta também. Aqui ele disse que na Veneza brasileira eu nasci e outros mais. É o poeta Silvano Lira. E eu coloquei: aqui as praias são belas, areia branca na cor. É bonito beija-flor, beijar a rosa amarela. Me apaixonei por ela, cidade linda demais. São belos seus manguezais, mas que terrinha faceira na Veneza brasileira. Eu nasci e outros mais. Essa cidade é a tal, disso eu tenho certeza. Vivo nessa realeza, tenho o melhor carnaval. Meu poeta é João Cabral. Recife me satisfaz, dos rios, pontes e cais, lendo os versos de bandeira, na Veneza brasileira. Eu nasci e outros mais. Muito bem. É, a sua métrica, como é que você corresponde com ela? É poesia livre? É poesia matuta? Como é que você se encaixa literalmente? Bem, eu me encaixo, como eu perguntei a um poeta, como poeta popular. Porque, Geto, você sabe muito bem que poesia é poesia, né? Uhum. Poesia é poesia. Também você acho. Tem versos maravilhosos que eu já escutei. E poesia é poesia. A gente, no meu caso, por incrível que pareça, eu fui para a Academia Vitoriense de Letras e eu li um... Vitória de Santo Antão? Vitória de Santo Antão. Legal. E eu mostrei para uma pessoa aqui da organização. Ele começou a ler e disse: você fez escola onde de poesia? Disse, nunca. nunca fiz. Agora, a poesia tem... Se você for fazer um cordel, o cordel tem a rima, a métrica e a oração. Uhum. Tá? Então tem que ter. Agora, a poesia, ela é livre. Uhum. Ela é livre. Eu uso a rima. Uso a rima e, graças a Deus, uso muito bem. Tem um poeta aqui de Recife que eu estava declamando lá no Maremoto, num bar, fica na frente do Teatro do Parque. Lá no Sarau da Boa Vista. No Sarau da Boa Vista, de Aldo Lins. Então, eu fui declamar, e eu declamei a minha poesia de Recife, declamei outras e outras, e tinha rima. Aí o poeta chegou para mim e disse: ah, você não é do Recife? Uhum. E como é que você faz poesia rimada? Eu disse: não, rapaz, poesia rimada não tem nada a ver com ser do Recife ou ser do sertão. O sertão também tem gente que faz verso sem rima. Uhum. Então a gente também faz a mesma coisa. É isso aí, Geto. A fronteira para a poesia não existe. Basta a pessoa se perceber e fazer, escrever, sentir. Mais uma, Dionésio. Eu vou, aproveitando aqui que nós amanhã comemoramos o Dia das Mães, tem um verso que eu fiz para Dona Lia, minha mãe, que diz: concebeste-me e aqui estou, neste mundo, nesta vida, e hoje te agradeço pelo que sou. Sei que por muito tempo, mil travessuras te fiz, mas não esqueço nenhum só momento dos dias que te fiz feliz. Falar de ti é difícil, pois és única e sempre serás. És minha mãe, minha vida, tudo e algo mais. Hoje, já bem crescido, lembro do tempo passado e fico feliz por ter vivido todo este tempo ao teu lado. Eu dedico essa poesia a todas as mães, todas as ouvintes da Rádio Aconchego e as outras mães que a gente tem no coração. É isso aí. Amanhã, Dia das Mães, o segundo domingo de maio, que não vamos levar apenas para o lado capitalista, vamos viver realmente em família, que é o que é mais importante. Dionésio, a gente vai acabar no segundo bloco, e aí, no terceiro, a gente vai trazer a palavra de Nelson Ferri, que vai falar do espetáculo que vocês vão apresentar no mês que vem, lá no Teatro Santa Isabel. Nelson Ferri e Amigos em Ação, Águas para o Sertão. Daqui a pouco a gente volta para mais música e poesia, no Pelos Olhos e Ouvidos. de encontrar, te roubar para mim. Nunca é tarde. Vou te acordar devagar, bem assim, sem alarde. Vou te chamar pra dançar o meu som até tarde, pra me lembrar do teu cheiro tão bom, sem alarde. Vou me esquecer de outros tantos carinhos, de tudo que me apareceu, pra perceber que de uns tempos pra cá eu era você e você era eu. Vou te seguir, vou andar os teus passos, um jeito de te dizer que só assim eu encontro meu canto pra viver. Encontrar, te roubar para mim, nunca é tarde. Vou te acordar devagar, bem assim, sem alarde. Vou te chamar pra dançar o meu som até tarde, pra me lembrar do teu cheiro tão bom, sem alarde. Vou me esquecer de outros tantos carinhos, de tudo que me apareceu, pra perceber que de uns tempos pra cá eu era você e você era eu. Vou te seguir, vou andar os teus passos, um jeito de te dizer que só assim eu encontro meu canto pra viver. Pra viver. Pra viver. Rádio Aconchego. Vai, desce do seu caminho. Tem uma luz que te protege, uma cruz que escurece o seu destino. Rasga a alma, tenho dó. Tenho uma sina que atravessa minha esquina. Bala perdida, rasga a alma, é só rotina. Luz que se apaga como o sol. Bala perdida. Tenho uma sina que atravessa minha esquina. Bala perdida, rasga a alma, é só rotina. Luz que se apaga. apaga como o sol. Bala perdida rasga a alma, tenho dó. Tem uma sina que atravessa minha esquina. Bala perdida, vai, desce do seu caminho. Tem uma luz que te protege, uma cruz que escurece o seu destino. Atravessa minha esquina. Bala perdida rasga a alma, é só rotina. Luz que se apaga como o sol. Bala perdida. Tem uma sina que atravessa minha esquina. Bala perdida rasga a alma, é só rotina. Luz que se apaga como o sol. Bala perdida rasga a alma, tem dó. Sina que atravessa minha esquina, bala perdida. Vai, desce do seu caminho. Que escolheu, dormia, embalado na alegria, sem saber se me perdia ou se acreditava nesse amor. Quem me protege é o meu orixá, o meu orixá, o meu orixá, o meu orixá. Quem me protege é o meu orixá, o meu orixá. Você está ouvindo a programação experimental da Rádio Aconchego. Venha experimentar conosco. Numa faculdade particular, e na minha sala não tem nenhum aluno negro. Tatuaram na sociedade de forma bem anormal que o preto só canta rap e é atleta do futebol. Foi quando eu vi que só tinha um negro na minha escola. A gente levou nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse pra ele: minha mãe detesta gente preta e eu também. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Você sabia que a sua imprudência no trânsito pode causar acidentes e mortes? Seja um condutor consciente. Não use o celular enquanto está na moto. Ande sempre com um capacete afivelado. Em caso de acidente, isso pode salvar a sua vida. Mantenha sempre uma distância segura. Não ande pelo corredor e nunca empine. Corra ou costure entre os carros. Lembre-se, no trânsito, um momento de distração, imprudência ou pressa pode custar a sua vida. Campanha Motociclista Seguro. Todos conscientes, menos acidentes. Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Chegamos ao terceiro e último bloco aqui do Pelos Olhos Ouvidos na Rádio Aconchego. E o Dionésio Felipe trouxe um amigo para falar sobre o evento no Teatro Santa Isabel que eles vão fazer juntos. Vão fazer juntos no mês que vem, no dia 9 de junho. E quem vai falar sobre o evento é Nelson F. Não precisou de mais nada além do F. Dionésio trouxe ele para falar sobre o Nelson F, Amigos em Ação, Águas para o Sertão. Nelson, fala aí sobre o evento. Ok. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aconchego. Boa tarde, Jetro. Meu amigo Dionísio, que me trouxe até aqui. Foi um prazer imenso vir para cá. Tá uma correria danada, mas eu não podia deixar de atender esse pedido. Jetro é uma pessoa que tem esse carinho muito grande pela arte, e eu não poderia me negar. E o evento, a ideia começou a surgir porque eu já fiz 2 projetos. Eu fiz Nelson F e Amigos, que era concerto solidário, no Teatro Ariano Suassuna. O teatro foi ficando pequeno e a gente foi procurar uma casa maior. chamei meu amigo Dionésio Felipe e ele aceitou o desafio. E aí buscamos parcerias e conseguimos o Teatro de Santa Isabel. Trouxemos mais amigos, não estamos só nessa. Aí o evento cresceu e agora é um concerto poético e musical, onde o poeta convidado é meu amigo Dionésio, e tem outros artistas como o Maestro Spock, que vai dar uma apresentação lá com a gente. A sua canja de frevo, né? É, exatamente. Não, ele vai tocar música... Assim, ah, da, a sua. É, são músicas... Músicas que, autorais. Exatamente. É porque as músicas foram compostas exatamente para esse... Para esse espetáculo. É, elas são compostas há muito tempo, mas elas se encaixam ligeiramente, porque é o sertão realmente que pede socorro, é uma parte do sertão que tem gente lá precisando de água urgentemente. E pegamos a finalidade de levar as pessoas para assistir um espetáculo e pedir que as pessoas levem duas garrafas de água mineral, que é o ingresso, de 1,5 litros. E as pessoas vão ter o prazer de ajudar, que é o mais importante, e ao mesmo tempo se divertir. Entendeu? Dentro de um teatro maravilhoso que é o Santa Isabel. Realmente maravilhoso. E a ideia desse ingresso de duas garrafas de água mineral? Eu me juntei com um cara louco também, que é o irmão de Maestro Forró, que é o Maestro Givanildo Amanso. E eu até questionei, água? Não é melhor alimento? Ele fez, não, água mesmo. Porque tem uma tribo Funiô mesmo que não tem água lá, cara. E certo. Fica aqui perto, em Águas Belas. E a gente tem outros povos também do sertão que compram aquele botijão de, que a gente chama de 20 litros, que são 19 na realidade. Sim. Que custa aqui R$4,00, mais ou menos aqui na nossa cidade, Recife. Lá tu compra por 20, 22, 20, até R$25,00. Quer dizer, compra quem pode. Para ter uma água de qualidade, podemos dizer, né? Porque a água lá é muito ruim, certo? Em certos lugares. E falando mais do espetáculo, como é que você compõe a musicalidade do espetáculo? Olha, Jetro, a musicalidade está muito interessante, porque eu abro o espetáculo com uma poesia que ela fala quase da dificuldade que foi para conseguir montar esse espetáculo, que é o Trouxe de Lá. Ela tem uma conotação muito sertaneja, mas ela fala de um cara da cidade, que sou eu, ou você, ou Dionésio, ou outras pessoas, que está sempre à procura de fazer algo para ajudar as pessoas. E como você costura musicalmente todo o evento? Começa com esse trecho mais sertanejo e depois vai mergulhando em que musicalidade? Não, a música vai ser sempre uma música regional, né? Sertaneja, mas... Mas ela também não, ela vai ter de tudo. De lamentação, de cantoria. Não, ela vai ter de tudo. Ela vai ter baião, shot. Ah, legal. E vai ter uma música que eu posso dizer que é instrumental, que ela se mistura com a música universal. Uhum. Ela é um baião, mas você vai ver na linguagem, até quem não estudou música vai perceber, poxa, aí tem um meio flamenco aí no meio. Certo. Aí tem uma música italiana. Por que vieram essas músicas nos navios pra gente, nos negreiros, naquelas pessoas que vieram emigrar, certo, aqui, os italianos? Isso foi ficando e ficou na nossa veia. Então a minha música, ela é uma música de Pernambuco, mas com esta visão de mundo. Com diálogo, né? É, exatamente. Com diálogo universal. É interessante que o Mangue Beat também parte desse pressuposto. Você tem essa ligação de ideia com o Mangue Beat, ou você, pela sua persona, pela sua musicalidade, foi buscando esse caminho? Eu acho que foi quase tudo natural, porque eu aprendi violão realmente na calçada com os amigos. Uhum. Quando eu fui buscar o conhecimento acadêmico, né? Exatamente, aí peguei a escola técnica, fiz um curso aqui de extensão na Federal. Certo. Aí eu fui vendo que estava tudo ali, precisava apenas se desenvolver, aprender algumas técnicas. E quando eu fui colocando isso para fora, eu percebi que a música não era um baião normal, certo? Não era um shot normal. E aí quem for pro teatro vai realmente perceber o que eu estou falando. Como o shot, por exemplo, tem uma ligação muito fina com reggae jamaicano. Exatamente. Né? É, você já vê você por pega, aí, né? Você pega por aí essa musicalidade universal. É, como eu te falei antes, não foi uma coisa pressuposta, não foi uma coisa que eu quis. Foi intuitiva. Foi que veio assim, foi saindo na pele, a flor da pele mesmo, foi saindo naturalmente. E o espetáculo compõe de quantas músicas ao todo? Olha, são 4 músicas instrumentais, são 4 músicas, canções, que são shot, baião e um lamento sertanejo, que é A Seca, que é uma música que retrata muito bem o espetáculo. E tem 4 poesias também que vêm nessa mesma levada, entendeu? Que fala do homem, aquele homem mais rústico do sertão, aquele, né? Uhum. O cabra da peste, como a turma chama. E também desses caras dos cacifes da política que querem mandar e humilhar as pessoas, não de uma forma assim, hoje com chicote, mas com chicote bem sutil que a gente nem percebe. Tá certo. E em que momentos nas músicas entram essas participações especiais? Na primeira eu me apresento para o público, eu estou só. Aí eu vou chamar um elenco de primeira, só para você ter uma ideia, para apresentar, para cantar Seca, que é uma música que eu compus há 30 anos atrás, ela não queria que ela estivesse tão atual, mas ela está muito atual. Vai estar uma menina chamada Amanda Cabral, que é uma... Se você, quem tiver internet, botar lá Amanda Cabral, essa menina toca demais violino e canta divinamente. Vai estar Enemias Fernandes, que é um professor da Escola Técnica, da Escola Federal, que toca muito bem guitarra e toca nas noites por aí afora. Vai estar Fernando Cavalcante, que foi meu professor de violão na Federal. Vai estar meu amigo Chico Naziazente, também foi um professor que tive na Escola Técnica, que toca muito bem, canta muito bem. Todos vão tocar e cantar. Para você ter uma ideia, nessa música Seca são 14 pessoas comigo só para tocar. É uma mini orquestra. Muito bom, muito bom. E a poética traz o nosso amigo Dionésio. Rapaz, eu tive a sorte que eu encontrei ele num dia de folga, entendeu? O cabo é muito ocupado. Você viu que ele tem vários projetos, né? Ele leva poesia para a escola, onde a poesia nunca deveria sair da escola, certo? Ele está resgatando essa ideia maravilhosa. E eu tive sorte que nesse dia 9, nessa sexta-feira, ele disse, não, esse espaço é teu, né? Isso é nosso. E ele vai me ajudar lá com a poesia, certo? Ele vai fazer uma poesia muito bonita, que é de cabo a rabo. Uhum. E vai ter a participação também de uma menina, que TB, que é minha filha, que ela está começando a... Ela começou a aprender, inclusive, poesia na escola. Não foi nem comigo, né? Não foi nem com o incentivo. Eu sou o pai, não. Foi lá no São José, onde ela estuda, ali na Conta da Boa Vista. Aí teve passou lá um rapaz, um poeta. Ela disse, cara, que coisa interessante. E começou a escrever. Eu disse, ó, eu tenho algumas coisas aqui. Comecei a ficar com ciúme, né? O pai, né? Ela fez, massa isso aqui. Isso aqui é o que eu faço com o senhor. Aí já foi desenrolando assim na maior. Eu disse, ótimo. Então ela vai estar também presente. Ela vai fazer a participação poética também. Também. Eu já estou revelando que vai ser uma surpresa. Mas para quem está escutando já não vai ser mais surpresa, né? Muito obrigado por dividir conosco. E quanto tempo ao todo vai ser o espetáculo? Deve demorar em torno de uma hora. Demora e meia. Não, demora parece um lamento. É, assim, vai ter o custoso tempo de uma hora e meia. Muito não, bom. Porque se for gostoso, mas já acabou, que ótimo, né? Já aconteceu isso. Espera, né? É, muito massa. Mas é bom, ele ser curtinho e prazeroso, certo? Porque fica aquele gostinho de quero mais. É uma hora e meia. Falamos de música, falamos de poesia no espetáculo, mas tem alguma coisa de dança também no palco? Eu até pensei em colocar, porque tem um pessoal do Maracatu, Vaza de Capibaribe, que vai estar comigo também numa das apresentações, e eu ia chamar o balé do pessoal lá do Sesc, né? Sei. Mas aí não houve datas, eles estão fazendo que muita casasse. Coisa. É, que casasse. Mas ficou para a próxima. Mas quem quiser vai perceber que o corpo vai balançar quando o Maracatu tocar, que eles tocam muito bem. No Maracatu para Zefinha, que a gente vai fazer lá. Muito bom. Diga as coisas boas e as dificuldades que foi montar esse espetáculo no Teatro Santa Isabel. Foi boa essa pergunta, essa é difícil de responder. As boas é o seguinte, eu estou há 35 anos na profissão, praticamente comecei lá atrás, e venho tocando, cantando em bares, restaurantes, clubes, festinhas particulares, Tenho 4 discos já gravado. Já lhe chamo para a gente fazer um programa especial sobre a sua discografia. Muito bom. E aí, eu nunca tinha feito um teatro, assim, oficialmente, né, falando. E eu fui, eu disse, vou. Aí vi um amigo dizendo, Nelson, tem uma instituição lá no Janga que está precisando de alimento, está tão difícil. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos usar o que a gente tem de força para adquirir. Aí foi quando eu fiz Concerto Solidário, Nelson F. Convidados, no Teatro Adriano Suassuna. E aí a gente conseguiu um monte de alimentos. Isso foi em 2015. Aí teve outra instituição que viu, olha, você podia também ajudar a gente, certo? Eu disse, ótimo, mas já foi outra religião. Eu não vou aqui estar citando religião, não. Eu gosto de pessoas, ajudar pessoas. Não importa qual ramificação religiosa ou não que ela tenha. Está precisando, a gente vai lá e ajuda. Então chamei mais alguns amigos e fomos novamente. Aí foi um super sucesso. O teatro ficou super lotado. Tinha mais gente fora do que dentro. Tenho até uma dívida com meu amigo... Dionésio, que ele chegou um pouquinho atrás, ele chegou na hora, depois chegou atrasado. Aí o menino fez assim, Nelson, teu amigo tá aí fora. Digo, e agora? Ele tava brigando exatamente com a direção do teatro, porque não cabia mais ninguém, tinha gente escondida nas cortinas, que ela fez, mas tem mais gente na produção do que na plateia. Eu disse, é porque a produção é grande, mas era o que as pessoas queriam assistir e não tinha mais lugares. Foi maravilhoso. E aí a gente conseguiu muitos alimentos e foi uma festa muito massa. E aí, me juntei agora com esse meu amigo, esse é meu terceiro show oficial que eu queria falar pra você, não é isso a pergunta? Sim. Exatamente. Então, e aí eu consegui, junto com a ideia de Maestro Givanildo, essa de buscar água também, né? A facilidade de formar foi muito simples no torno de juntar pessoas. Tipo, o menino se dispôs sem nada, que tá todo mundo aqui 0800, né? Certo. Meu amigo Dionésio Felipe, meu amigo Maestro Givanildo, Maestro Spock, certo? Beto do Bandolim, que é um dos melhores solistas do pessoal do Maracatu, né? Do Maracatu também. Todo mundo tá aqui de coração mesmo. Então essa parte foi maravilhosa, que eu fui chamando, vamos lá, gente, vamos lá. Nelson, estamos fechados. Entendeu? Agora vem as dificuldades. Arrumar uma pauta no teatro não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. E foi por muita batalha, muita sorte. Eu tive que mostrar a razão porque daquele projeto. E, assim, a falta de grana, de patrocinadores, a verdade é essa, porque é um projeto que não tem fim lucrativo, não vai ter retorno. Então, quase nenhum empresário quer bancar isso, entendeu? E eu tive que bancar junto com os amigos. Dionésio, meu amigo mesmo, ajuda com o que ele ganha, certo, da empresa, vai lá e a gente faz uns panfletos, certo? Procura um cara que nem você, que ajuda a cultura a ser divulgada. E assim a gente vai conseguindo furar essas barreiras. Isso é um problema comum a todos os artistas, né? Aqui da nossa localidade, da nossa cidade, que é o Recife. E a região metropolitana como um todo. A gente ainda trata a arte sem tanto questionamento capitalista. E ficamos nas mãos do Estado e da Prefeitura, o que seria bom, né? A princípio. Mas a gente tem essa dificuldade de construir pauta, de captar recurso, de juntar gente para fazer. Mas quando acontece, as pessoas gostam, admiram, mas fica apenas na admiração, né? O retorno para o artista não é de imediato, é a longuíssimo prazo. O artista realmente local... Se ele realmente quer fazer um sucesso, ele vai primeiro sair do Recife, começar a trabalhar fora do estado, tipo São Paulo, Rio, ou talvez fora do país. Aí ele começa a passar a ser reconhecido. Eu fico olhando que quando a gente quer ser uma pessoa natural, do meio tudinho ali, parece que fica um pouco desacreditado. E às vezes você tem o mesmo valor que quando você vai surgir de ponta. Poxa, o que aconteceu? Simplesmente você foi pego pelo amor do empresário, certamente, ou empresa dessa grande de disco, né? E lançou você. E você continua com a mesma sabedoria de antes, apenas com rótulo lá em cima. Aí as pessoas já como, poxa, eu queria ser tão natural, eu queria andar por aí, viver no meio das pessoas, como eu gosto de ser normal. Eu não queria nunca ter e nunca quero ter essa coisa de... Esse status. É muito... Entendeu? É ruim. É muito chato. Nelson, fala aí dos apoios para esse evento. Eu tive também dois amigos. Um me escutava sempre no shopping do Janga. Aí descobri que ele tinha um açougue lá no Janga, né? Aí eu disse, meu amigo, estou precisando de alguma coisa para fazer panfletos, etc. Eu falei assim, Nelson, pode contar comigo. O que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Aí é chamado, eu acho que é o menino do Carnes e Frio, né? Esse mesmo? Jabuti, Carnes e Frio. Certo. É o rapaz lá do Janga. Quem mora, tiver parente por lá, igual, vamos comprar carne no Jabuti, Carnes e Frio, que o cara ajudou a fazer o evento. E Givaldo Soares, que é GS Music, né? Que fica uma loja ali na... no Shopping Parnabirim, né? Shopping Parnabirim não, como é que é? Shopping que é atrás do Cid da Trindade. Shopping Trindade. Shopping Trindade, desculpa aí. Shopping Trindade, que é um menino também que vai fazer parte, que ele também é músico, certo? E teve mais alguém aqui, a distribuidora de água mineral Bengala, não é isso? Pronto, fica lá em Sítio Pica-Pau, gente. Esse pessoal foi que deu assim uma força pra gente começar, eles deram assim, vamos fazer o alicerce aqui, Nelson, e o resto é contigo. Então esse pessoal, a Água Mineral, Bengala, certo, que fica lá no Cinco Pica-Pau, o Jabuti Carnes e Frios, e GS Music, que fica lá no Cinco Trindade. Que bom que você conseguiu reunir tanta gente para mobilizar, tanto na forma lúdica da arte, como na forma da doação das águas minerais, que as pessoas vão pagar o ingresso com água mineral e a água vai ser repassada para a instituição, né? E a gente conseguiu até com o Exército Brasileiro um caminhão para levar essa água, gente. Isso é muito importante, porque essa água, assim que sair, terminar o show, a gente vai, já está tudo em cima do caminhão para a gente já entregar essa água a quem mais precisa. Ok, Nelson. Então, fica aí, faz o convite para as pessoas irem lá no Teatro Santa Isabel para escutar Nelson F e Amigos em Ação, Águas para o Sertão. Exatamente. Eu queria muito que vocês que estão nos ouvindo nesse momento chamassem seus amigos. É simples, 2 garrafas de água mineral de 1,5 litro ou 6 garrafinhas daquela pequenininha, não tem. A partir daí você pode levar aquele botijãozinho pequeno de 5 litros. Não é só 2 garrafas de água mineral de 1,5 litro, é o que você puder levar a partir de 3 litros. Você vai trocar isso pelo ingresso lá no dia, que é no dia 9/6, às 19h30. Chegue antes um pouquinho, que eles vão organizar a fila direitinho, né? Para todo mundo entrar no teatro, assistir um espetáculo. E o mais importante, ajudar alguém que está precisando desta água. Será um prazer imenso receber todos vocês. Nelson, lhe agradeço muito pela presença. Acho que a gente ainda marca um dia antes do evento, do dia 9. E a gente marca também uma entrevista para falar sobre sua coletânea, sua discografia, para a gente tocar aqui e bater um bom papo sobre música. Vai ser muito bom para mim, eu tenho certeza. E Dionésio, faça suas considerações finais e declame o último poema, se você tiver aí na manga. Ok. Desculpa, considerações finais. Agradecendo aí o convite de Jetro, né? Agradecendo os ouvintes da Rádio Aconchego, espero que vocês possam participar desse nosso evento, levando água para o sertão, como o Nelson falou, que todos realmente, tem muita gente precisando e muita gente jogando fora. Então vamos lá, ver poesia, participar mesmo, o evento está de bom tamanho. E agradeço a todos pela atenção. Agora eu vou declamar, fechando, já que eu declamei um para as mães, vou declamar mais outro verso para as mães, porque quanto mais fizer para as mães é pouco. Tá? Então esse verso eu fiz no evento que teve da abolição. Então eu fiz Mãe Negra. Ó que mãe negra bonita, ó que mãe negra sofrida, dentro e fora dos canaviais. Teu amor é puro e bondoso, o teu cheiro é gostoso, tu és tudo e muito mais. Eita, mãe negra tão linda, mais linda que a lua de Olinda, rainha dos cafezais. Teu cheiro eu sinto ao longe, talvez além do horizonte, e não esquecerei jamais. Mãe que sofreu como nunca, com a enxada na mão, e suportou com bravura as dores do coração. Mãe que na senzala chorou, com o açoite do malfeitor, hoje com orgulho te digo, obrigado, mãe, pelo que sou. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Dionésio. Obrigado, Nelson F. Voltamos sábado que vem. O nosso convidado vai ser Fred Anjos, que vai falar sobre música underground e música de barzinho, cantando cover. Vai fazer o confronto entre as duas realidades para a gente tocar muito rock and roll aqui na Rádio Aconchego, no Pelos Olhos e Ouvidos. Ficamos por aqui e tchau! Caí do céu por descuido, se tenho pai não sei não. Venho de longe, seu moço, lugar chamado sertão. Vivo sozinho no mundo, zombei da sede, zombei. Cortei com minha peixeira todo o mal que encontrei. Fui caminhando, enfrentando as terras que o sol secou, até chegar à cidade dos homens que Deus olhou. Teu santo padre perdoe a triste comparação, melhor viver no cangaço que a tal civilização. Brinquei com o mal, brinquei, sorri quando matei. Eu vim pra ser melhor, cheguei aqui e chorei. Brinquei com o mal, brinquei, sorri. Até chegar à cidade dos homens que Deus olhou. Que o santo padre perdoe a triste comparação, melhor viver no cangaço que a tal civilização. Brinquei com o mal, brinquei, sorri quando matei. Eu vim pra ser melhor, cheguei aqui e chorei. Em que o difícil é professor. É o tempo a correr, é a vida a passar, é um sonho a seguir, é a perda a ganhar. Mas o sol que vem.

e também de amor, amor de todo dia. Seus gritos, um pedido impossível de negar. Seus sonhos coloridos vão tingindo por inteiro esses dias tão cinzentos. Nem parece que é janeiro. Foi por amor que derramou e esperou. Nunca é tarde demais. Já que subi nesse ringue, o pai do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança no gango dengo, a chica do mamulengo, chave dessa nação. Fez o samba embolar, fez o coco samba, fez a ema gemer na boa, fez o coco um coca, e deixou um oco no lugar. Sapo cantou de lagoa. E diz aí, Tião, diga Tião, fosse, comprasse, pagasse, me diz quanto foi. Ah, me diz quanto foi. Diga Tião, fosse, comprasse, pagasse, me diz quanto foi. Me diz quanto foi. Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. A alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Eu disse já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro, do repique, do pique, do funk rock, do toque, da platinela, do samba na passarela. Dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. A alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Diz aí quem foi. Fez o samba embolar, fez o coco samba, fez a ema gemer na boa, fez o coco com coca e deixou um ovo no lugar, e fez do sapo cantor de lagoa. Diz aí, Tião, de Catião, oi, pois fui comprar, comprei, pagasse, paguei, me diz quanto foi, foi 500 reais. Eu só ponho de volta no meu samba quando tem o samba pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba, e o meu samba vai ficar assim. Ah, imagem meu, ah, imagem meu, ah, imagem meu. Pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, você também. Fama madeira, um papo assim gostoso com alguém. Eu digo, deixa que digo, que penso que fale. Eu digo, deixa, suba lá, vem pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, você também. Fama madeira, um papo assim gostoso. Orquestra, por favor. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet.